vas e começou a cria gato. Sai, beija e bebe todo dia, tá com a agenda quente, o coração gelado.